064, aciona identificação, desceu para o nível 060 na chegada a bomba. Ajuste altímetro no 09. Vai cruzar em Terra 1869. Completa sinal agora, torre 118, decimal 95. 1895, 1869 também. Até. 3217, mantém a posição. Procedimento ILS 100, 0, deixa para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, 3487. 1869, está autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 139. Livre o pouso 10, 1869. Estamos voando a frente de Mário, da 3160. Tanguíndia Bravo. Certo. Frequência livre. Boa. 3145 na escuta. Tem estimado para iniciar o pushback? Escuta. Tem estimado o pushback? 3 minutinhos no máximo. Ok, gente. Qual Salvador, passageiro 2231, lançado parte 3 para pushback, sinal aberto. Autorizado, 2231, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2231. Pode alinhar, 3217 para o tráfego. Tá, 3217, está autorizado a aliar e manter, pistão na zero. Gola 620, mantenha a ponte certa. Ok, só tem informação, vai manter a ponte certa. Só tem informação, só tem uma resposta de ordem. Ciente, Gola 620. Gol 1869, solo aos 39, libere primeira direita, chame só a Leão 21 decimal 9. 219, gol 869. Final, chama agora a torre 118, decimal 95. 7289, 15, boa. Boa. 39. Decolagem 327. Oi, Salvador, muito boa tarde. 354887, estabilizado no localizador. 354887, continue a aproximação. Aguarde pista livre. Aguarda, 487. 1-3-3-5 alternado. 69, boa tarde. Já na alfa, taxi. e até antes a Juliette mantém posição guardando a nave do 02 para iniciar pushback. E a Alfa mantém da Juliette, vão no 869. Passaria 2231, gente, só um minuto. O Gol no 966 na escuta. Gol no 966, portão 05 na escuta. 966 já iniciou. Já iniciou o reboque? Já iniciou o pushback, fazendo acionamento. É confirmando, o recuo já iniciou? Afirmativo. Gente, o passaria 2231 mantém a posição guardada. Na 05 já iniciou e vai bloquear a frente. Salvador, 732-97, decolado na sua escuta. Papá Romeu Oscar e uniforme Romeu Controle, Salvador, aciona a identificação. Ganhado na 90.1, não realizado. Gente, aguarde um instante para decolagem, voo no 620. Cida. A critério, Papai Romeu Oscar e uniforme Romeu Altímetro em Salvador no 009, confirmando o posto valente. 02, chama ataque. Só confirmando, mantém o nível 070 até 20 milhas, ok? Autorizado decolagem da 10, vento 100 graus, 14 nós. Queira manter o 070 por 20 milhas, autorizado decolagem por 620. Para Novembro Oscar Romeu, mantenha condições usuais, altímetro em Salvador no 009, chame no ideal de descida. Para Morro 1000 pés, escalada 17, curva direita no axé, controle 11935, aciona 0153. Este Salvador, sou para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto 3. Por favor, direto Leda. Autorizado. Leda, após Leda, abrindo, obrigado. 1110 graus, 1390, cheque 30 pouso. Autorizado o pouso na 10, 3 pouso em baixo e travado, 35487. O Gol 1966 para o táxi, estamos com 74 a bordo, 442 alternando Fortaleza. Sim, Gol 966, assim como o número 2.0 seguindo a aeronave da TAM puxando 02, ajustando 009. A gente já tem condição de iniciar aqui, o Tan ainda está fazendo pushback. Você vai ter que iniciar em frente, o Tan vai ocupar o lugar entre a Índia e a Juliette, e a Alfa está fechada. Mais uma vez. Afirma-te, 2231. E 560 no localizador, visual. Completa final, torre 118, decimal 900. 8953, Gol 1620, está autorizado direto, Jamo. Oi, Jamo, bom dia, Bevero. Você está iniciando o táxi, ingresso. Tá bom, obrigado. Era o que eu vi, Salve, Salvador, boa tarde, é o Gol 1169. Gol 1169, Guarulhos, copy. Afirmo. Luno 69, Guarulhos, 1360, aperto Luno 0. Decolada 10, curva à direita da El, Leda Bridge. Controle 11935, aciona 5131. Uniforme Romeu. Regras do voo instrumento cancelado 1945. Desce condições usuais para todo o circuito de tráfego em Valença. Reporte cruzando 2500 pés. Solo 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1-9, 5-4-0, boa. Então, Rio Tá 3560, estabilizado em LR. Tá 3560, está autorizado o pouso. Correção, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua a guarda pista livre, Tá 3560. Salvador, muito boa tarde, 5487, ligou, a pessoa. 5487, boa tarde, Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 47. Altímetro em Salvador, 1009, reporte Paris para ingresso no corredor interlado. Papapá Mike Delta Controle Salvador. Sete, mantenha condições doares, altímetro em Salvador no 009. O Mike Delta reporte no ideal terceiro. Tango Novembro, Yankee Mike, mantenha condições vai. Ingresso no corredor Veracruz, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos, Novembro, Yankee Mike. Confirma a está visual o contrato do Papatango Bravo e Luiz, a posição de 2 horas a 2,5 milhas. Problema na partida de um dos motores, eles estamos repetindo aproximadamente 2 minutos. Sim. Traço agora está a posição de 2 horas a 2,5 milhas, a 1 mil que entrou. Controle o Lima 4 Romeu passando a sua vertical, controlando já em Via Romeu Índio. Sente o Papá Romeu Lima Fox Romeu. Onde está 322, 3297, pode me abrir? Aguarde. GG 3000, trip 5364. Trip 5364, desça até 2500 pés devido a tráfego nos setores do Alto Salvador no 1500 pés. Agora posição de 2 horas a 4 milhas, ao no 1500 pés. Desça até 2500 pés, está autorizado o nosso procedimento LSXY Y0. Ativo, desce para 2500, tem um tráfego no TPS de 5364. Controle 1869. Prossiga. E como negociar com a saída da posição 5 para nós, que está desocupado? Enfim, só um minuto. Obrigado. Ajuste o altímetro no 009. Tá 3560, solo 49, chame solo 1-2-1 decimal 9. 209 agora. Por uma boa tarde, Alta 3560. Boa tarde, 3560. Ingresso na Alfa, mantém sua Juliette, previsto botão 03, preocupado para nada azul, vai negociar um portão com a Estrela. Ah, obrigado. Ingresso na Alfa, guarda essa Juliette 3560. Bono 869, o Estrela falou que a companhia do senhor que é o 02. Ok, obrigado. 869. Para o táxi, está 3045 com 1,66 a bordo, 3 horas e 45 apenas. Táxi em frente, Pátio 1, Índia, Ponte Espera 1895, ajuste 1009. Em frente, Índia, Ponte Espera 1895, está 3145, boa tarde. Com 966, frente, Pátio 1, Índia, Ponte Espera 1895. 9-6-6, em frente 2-9-5. 2-2-3-1, em frente 4-1, Índia, 4-0-2-9-5. Frente 4-1, Índia, 2-2-9-5, 2-2-3-1. 9-6-9, após o passarelo Juliette 02. Foz do Passarinho, posição 2, Gol 869. 364. Completa sinal agora, Torre. 18, decimal 95, composto. 1895, Renato, 1564. Torre, Salvador, pode dar boa tarde, 35364. 35364, continua a aproximação, reporte externo baixado travado. Montar o externo baixado chequeado, 5364. Obrigado. O gol no 169 para o push de estacionamento. 06 está autorizado, gol no 169, show attack. Autorizado, gol no 169. Isso aí, altímetro 1009. Ok, então reporte na curta final da 35, no vendedor Oscar Romeu. Pode ingressar o gol no 169? Fazer foi direto rotatório, reporte visual com a pista no 7. Tá, 3145, mantenha a posição. Mantenha a posição, 3145. Baixado, checado, 35364. Sim, gente, Ronald, eu vou reportar. Tá bom, escreve daqui, obrigado. 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5, 9. Pouso, cabeça no 0, 35364. Tirou meu óculos, eu confio no teu B? Tirou meu óculos, está autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista. Lime 210, controle Salvador, identificação, desça para o nível 100 na chegada à mar. Ajuste altímetro 1009. Condições de avançar, mas eu sou para o ponto de espera para liberar a retaguarda? Peso na frente. Passaredo vai do ponto de espera. Aceito, então vamos aguardar o passaredo para a gente poder ingressar para o pato, ok? Afirmativo, o primeiro gol e o passaredo vão dobrar a direita e caminho ponto de espera. O gol da frente do senhor vai para o portão 02 e o senhor vai ingressar para o 04. Tá bom, cara, obrigado. November Oscar Romeu, está autorizado o pouso, pairado sobre a cabeceira 35, vento 1900 graus, 149. Pairado sobre a cabeceira 35, November Oscar Romeu. O voo 1869, sobre a informação, a aeronave da companhia está na escuta da torre, falou que não pode mais chegar para frente, tem que ficar 90 graus no tráfego da torre. Não, não, senhorita, a gente tem ciência disso, tem noção aqui do espaço. É que se a gente, se a senhora tivesse autorizado o 869 ingressar no 2, no tanque da retaguarda 4, estava tranquilo, os dois não precisavam parada que já sendo combustível à toa, isso seria. Não, certo, essa parte eu entendi, pode deixar que na próxima vez não vai acontecer. Obrigado. Tá, 3145, está autorizado a aliar e manter, cabeceira no zero. E mantenha no zero, 3145. Trip 5364, solo ao 54, libere primeira direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, trip 5364. November Oscar Romeu, solo ao 55, confirme. Pátio 5, para o funcionamento. Alfa Kilo, pátio 3, 5364. Taxi sobre a pista e aguarde antes da papá, por gentileza, November Oscar Romeu. Alinhado no 0, pronto, 3145. Tá, 3145, livre decolagem, pistão no 0, vento 1900 graus, 149. Decolagem 1-0, tá? 3-1-4-5. Transferência para a torre. El Salvador, November de Mike, no travesse de Floripa. Repasse visual com o 7, o November de Mike. Espera aí, de volta ao campo, November Inc. Mike. Kilo Romeo Office, está autorizado o táxi até a cabeceira 97, reporte alinhado e pronto. Novembro Rotão Meio, está autorizado o táxi até o pátio 5. Reporte livre da pista, no pátio, frequência livre. 009. 1009, 4000, 6210. Canal 3, 1. Pronto, está liberada a recepção em TAP acima de 5000, por 6210. Está livre. Grato. Então, 3145, contato radar na decolagem, supo para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto bridge. Sobe 360, após Leda, direto bridge, 3145. Control Salvador, November Inc. Mike, Metro 2, Petério, visual do campo. Chama agora a torre 118, decimal 95. November Inc. Torre 118, decimal 95, November Inc. Mike. Está autorizada a decolagem de pistão no zero, vento 100 graus, 149. Autorizado 96, dá 10. Desça para o nível 050 na chegada à área. Ajuste o altímetro no 009. Salvador, boa tarde. November Inc. Mike, na prova da secretária visual com o campo. Ok. Kilo Romeo Oscar, autorizada a decolagem, pista 17, vento 100 graus, 149. Salvador, boa tarde. November Inc. Mike, Metro 2, Rotatória, visual com o campo. Reporte sobre a rotatória, November Inc. Mike. Reportarei sobre a rotatória, November Inc. Mike. Controle, boa tarde, 1966, decolou, passou 1100, Puka. Cola 966, contato radar na decolagem, supo para o nível 370 na saída da Puka, transição Zipar. Transição Zipar, Puka 966, solicita a proa de Zipar. Certo, mantém a saída, guarda. Mantém, guarda. Azul 4206. Azul 4206, está autorizado a final do procedimento ILS com CY0, desça para 2 no pé e reporte estabilizado. Passando quilo Romeo Oscar, mantendo contabilizado no corredor Axé, altímetro no 009, suparam no meu país. Vai tentar para tráfego de helicóptero agora a 500 pés na proa do farol da Poá, aproximadamente 5 milhas. Mantendo 510, o Mike Cudel. Gente, o tráfego não visou algum meio ainda. Vai manter um meu pé no corredor Axé. Papapá, Mike Cudel, vai tentar para tráfego no corredor Axé. Agora próximo ao farol da Barra, passando 700 pés na seção 1, meu pé. Bravo November 2 Papá. Bravo Kilo X, está autorizado pouso, pistão na 7, vento 1,10 graus, 149. Estabilizado, azul 4206. Azul 4206, reduzou para a velocidade de aproximação e chama agora a torre 118, decimal 95. 1895 já reduzido, obrigado. Controle 6290, vai atingir 4000. Oxa, né, 6290, está autorizado a final do procedimento ILS com 6290, desça para 2000, pênis, reporte estabilizado. 2000, pulmonar estabilizado, Oxa, né, 6290. Papapá, Michael Delta, chamei agora a torre 118, decimal 95. Mike Eco Delta, mantenha-se visual, reporte sobre o farol de Itapuã. Zero, curva direita, Dayal, Leda Bridge, controle 1993, esperança 070. 5070. Esquerda, não vem nem mais. Meu Oscar Delta, Delta Fox, desça para 3 ou 10, altímetro 1009. Tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando 080 em descida para altitude, circuito de tráfego em Barra Grande, Papá Alfa 28. É o grande Flávio, gente, estamos baixando então para 3000 pés, Oscar Delta Fox. Comandante Salvador, boa tarde, ao passageiro 2231. Passarei 2231 no contato radar na decolagem, estou para o nível 180 na saída MOM. 180 saída MOM, MOM 2231. Azul 4206, está autorizado o pouso pistão no zero, vento 1000 graus, 149. Livre pouso, 4206. Papai, uniforme Charlie, Mike, Romeu, confirmando vai sobrevoar o setor de Vera Cruz ou vai prosseguir para outra localidade? Estou recebendo no 1300 o Papa, uniforme Charlie, Mike, Romeu. Estou pela direita da 17, agilizando, reporte cruzando a final da 10, a retaguarda da azul. Informo uma aeronave, é um Cessna 150, mentira, é um Papa 28 Alfa, na final da 17, ele está agora 2 milhas e meio da cabeceira, ok? Da Mari, ajuste altímetro no 009. Espera, bom dia. Receptado. Na curta da 10. Ok, November Yankee Mike, o vento é de 1000 graus com 14 nós, está autorizado o pouso na 17. Autorizado o pouso na 17, November Yankee Mike. Está atrasando 45, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 13395, solicito direto ao mesmo, então vamos. 25, 13395, estabilizado, 6290. Chamei 6290, vai passar o marcador externo. Reduza para a velocidade de aproximação. Chame torre 118, decimal 95. 1885, 6290. O azul 4206, o solo 05, livrando à direita, o solo 2289. 209, obrigado. Pode deixar a boca. Mike Eco Delta, a aeronave está já cruzando o externo. Retorne para o farol Itapuã, por gentileza, ok? Afirmativa retornando para o Itapuã, centro Recife, 126.85, alterne 133.65. 2685-3365, no 966. Salvador, 231, pode voar, VATAP? Pushback. Passarei 2231. Confirmar para o ideal da presença para a barreira. Vou chegar. 206, Alfa Juliette 208. Obrigado, senhor. Quem vai passar a retaguarda do mesmo, reporte cruzando a final da 10. Afirmativa visual, o Chanel vai tomar. Primeiro que Mike no solo 06, reporte, autorizado backtrack, reporte livre, no parte 4. Eixo 6210, eu informo o vento de 1.00 graus com 15 nós, o altímetro 1.009, guardando apenas a liberação da pista, agora está liberada, está livre para o 1.00. Leve pausa, Xenia 6210. 300, senhor, pode voar ou quer que fique à direita, na frente 30? Autorizado, Treco Barreiros, vou passar a 2231. Obrigado, senhor. Afirmativo, senhor. Obrigado. 1935. Boa Páscoa. Salvador, boa tarde. 1969. Voo 1969, contato radar na decolagem. Subo para o nível 360 na saída da El. Após Leda, direto Brito. Da El, a da El, após Leda, boa Brito. Autoriza a Leda, da presente? Autorizado. Quando Leda, Ronda 69. Papá Romeu, Oscar Delta Fox, autorizado a assinar um procedimento em elétrica com sua pistão 0, desce para 2 ao frente, reporte estabilizado. 2000, final da ILS X-Ray, chamada estabilizado, Oscar Delta Fox. TAN 3190, desce para 3 ao frente, altímetro 1009. Boa tarde, Xenia 62, no zero, liberou. Xenia 62, no zero, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 62, no zero. Ataque Delta base para final da 17, contra embaixo e travado. Ataque Delta, autorizado o pouso, pista 17, vento 100 graus, 159. Sai corda na front de Prince pro voo 1969, controle. Não tem a saída guarda. Aqui na sexta. Rádio 498, autorizado. Iniciar e chama pronto. Chama táxi. Lista 10, Delta Fox. Papá Romeu, Oscar Delta Fox, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Delta Fox, obrigado. Vamos lá. Marreco Delta, Sala 09, ao estacionar frequência livre. Torre Salvador, Papá Romeu, Oscar Delta Fox, estabilizado ILS da 10. Papá Romeu, Oscar Fox Delta, continua a aproximação, o vento 1.00 graus, 1.59. Oscar Delta Fox, 7. Sou irmão de São Paulo, a informar, reporte para o regresso. O Oxaerma 210 mantém a Índia Juliette, aguardando, a tração da azul puxar, vai ocupar entre a Índia e a Juliette. Confirme. Mantenha antes da Juliette. Gente, o 6210 aguardando, pode ser o frente. Afirmativa, 5 azul, inicial, puxa, corrigindo, inicial, táxi, vai ser ingresso da 3. 5 azul, inicial, táxi, prossegue por 6210. Papá Romeo Oscar Delta Fox, está autorizado o pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 149. Pouso 1-0, Oscar Delta Fox. Confirme para o controle, Salvador. Gol 1-1-66, controle Salvador. Sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste altímetro no 009. Número 90 está autorizado a sinal de procedimento ILS XY10, terça para 2-3, reporte estabilizado. 2-3, reporte estabilizado, 3-1-90. Papá Romeu, Oscar Delta Fox, solo aos 1-2, libere primeira direita, chave solo em 1-2, ano decimal 9. 1-8, com 1-0-6 a bordo, 13 horas e 40 de volta, alternando ao Galeão. 4-1-8, taxa direita via Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste no 009. Via Índia, ponto de espera aqui, 35, com mirada azul, 4-1-8. T210, Juliette 03. Tá prosseguindo por 3, a 62 no lugar. Prossiga. Tira pra vista, Brad. Tem a saída e a cópia, é Arbor, Elefa. Tá na escuta. Autorizado Brasília, 360, o Operzulu 17, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 11935, transponder 5402. Autorizado para Brasília no 360, decola da 10, Arbor, Elefa. Na pausa, Operzulu 17, 1975, com controle 5402, é o transponder 567. 935, controle, a primeira curva é à direita. 1935, controle, a primeira curva é à direita. Papa Romeo Oscar Delta Fox, qual é o pátio? Gente, ingresso então na Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, Lima, Mike, Quebec. O senhor conhece o caminho? Azul 4118, está autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 149. 195, por favor. 251-3395. Gol 1166, controle Salvador. Aproximação número 2, tráfego número 1 está passando agora a posição Duna. Autorizado, desça para 2-10, altímetro 1-0-0-9. Localizadores 3190. Completa a final, chama agora a torre 118, decimal 95. 285, 3190, obrigado. Pra Passarei 2231 no chamador centro Recife, 128, decimal 8, alterne, 135, decimal 3. Última aproximação, aguarde para ali. 3090. Na 6143, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajuste o altímetro no 009. Equipe 54 no 5, para Ilhéus, cópia. Realizado Ilhéus no 140, Golfo 677, decola da 10, curva direita na Coral, controle 11935, transponder 5173. Azul 4118, decolado aos 16, tendo controle 119935. 0935, bom dia. 03190, copia a torre. 0260. 18, contato radar da decolagem, supo no nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Brito. Ok, no perfil da EL, após Leda, vou abrir de azul 418. Negativo, 11895 a torre agora. Oscar Delta Fox, está autorizado o cruzamento da 17, reporte livrando. Tá 3190, solo 19, libere primeira direita, solo 1219. Direita 19, 3190. Controle, só confirmando por 4198, após da EL, voa bridge. Após Leda, direto bridge. Após Leda, ok. Oscar Delta Fox, vai estacionar a frequência livre. Alfa Juliette 05, tá? 3190. 69, boa tarde, cliente da informação Oscar. Azul 6909, Campinas, autorizado no 340, Aperto 16, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 11935, acionando 5153. Paulo, 869, poderia confirmar se foi a autorização para o 869? Corrigindo. 1869, gente. 1869, 360 para Brasília, aperto 17, decolada 10, direita, Arbor, Elefa, 11935, aciona 5401. Autorizado Brasília, 360, via Pergulô 17, saída para Elefa, decola da 10, curva direita, controle de 935, transponder 5401, no Gol 1869. Correto, já vamos chegar aqui na mesa. Chamarei pronto, Gol 1869. Completar o final, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, 95, 7. Confere azul 4118, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, 133, decimal 95. Vovô. Meia, passa. Agora, uma milha e meia do distância, vai ficar travado. 009, repórter estabilizado. 2030, repórter estabilizado, me encontrei da Ocean. Disposto. Ok, eu vou 1166, baixou e travou. Gol no 1645, controle Salvador, acena identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bomba e ajuste altímetro 1009. 1166, solo aos 28, libere primeiro direito, chame solo em 121, décimo 9. Confirma o aeronave que chamou a torre? Confirma? Ou, 1166, livrou, nós escuta. Alfa Juliette, 06. Muito baixa posição, 1166 confirmando, Alfa Juliette, 06. Como recebe agora? Campo à vista, né? 1-4-3-2, Xerã. O Xerã é 1-4-3, completa final, torre 1-1-8-9-5. 1-2-2-95. Salvador, Xené, 6143, estabilizado, ILS-X2, a 1-0. Boa tarde, 6143, está livre o pouso na 10, o vento 1-0-0 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso na 0, Xené, 6143. Taxa 35, 415 com 68 a bordo, 3 horas e 50, alternando Salvador. Até a saída do pátio 3, 545 inicialmente. Até a saída do pátio 3, inicialmente, 5-3, 5-4, 1-5. Para o táxi, boa noite, 69, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Campinas com 182 a bordo. 1-0-0-9. Afirma, táxi da ponte espera quando lá, 2-9-5-0-0-9. Muito obrigado, boa tarde. Torre Gol no 869, boa tarde, ponte espera pronto. Gol no 869, mantém ponte espera. Ok. No 869, está autorizado ali a manter, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, com 1-0. com o número 45, estou autorizado a assinar o procedimento LS XY10, desça para 2.000 pés, altura 1009, reporte estabilizado. Oi, solo aos 33, libere primeira direita, no solo 1-2-1-9. Direita, solo 219, 143. Passou o Papa Max Leto com o meu controle. Paulo Xenero, 6143, livrando, você escuta. 6143, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01. Não tem condições visuais, altura 3001 009, na escuta do controle, o Papa Papa Max Leto com o meu. 400, operador 10, decola da 17, curva direita, Israel da Bridge. 11935, controle transponente 407. Outra, pegou, papai.